ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Grama Expresso. Expresso. Nosso compromisso é com você. E agora eu recebo aqui nos estúdios da Pássaro da LFM, mais uma vez, meu amigo Léo Moraes, vereador lá em Guaxupé e também um dos organizadores aí do da 33ª Festa dos Caminhoneiros, que acontece amanhã em Guaxupé. Então, como eu disse aqui, até brincando, né? Era perdoável o atraso, que eu imagino que você deve estar numa correria danada, e de antemão agradeço muito, viu, Léo, por você ter deixado esse espacinho reservado na agenda de hoje para conceder essa entrevista aqui pra gente, viu? É isso aí, Antônio Cláudio. Boa tarde, né? Boa tarde a você e a todos os ouvintes aí da Pássaro da Ilha. E como você diz aí, já quero aí cumprimentar e pedir as desculpas. Realmente está correria, mas é um bom motivo, como você disse. Jonas, tá bem? Sempre presente. Tudo bem, Jonas? Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde, ouvintes da Pássaro da Ilha. Isso aí, correria. Correria total, né? Eu imagino, né? Mas igual você falou, mas o motivo é bom, opa, também. Opa, claro, com certeza. Mas dá pra falar de política hoje, Léo? Opa, tranquilo. Ou hoje, não tá nem pensando nisso? Não, opa, tá sempre agora. É compromisso, né? Com certeza, isso aí. Vou sempre estar à disposição, né? Da política também, que é uma causa que eu lutei e consegui. Então, isso aí é compromisso e a gente tá vereador sempre 24 horas. 24 dia. Horas, com certeza. E é tudo aquilo que você esperava, Léo? Rapaz, eu vou te falar a verdade, eu acho que sim, depende da gente, depende do político, né? É lógico que você encontra muitas dificuldades, principalmente na crise aí que nós estamos vivendo, mas com certeza eu já esperava que fácil, né? Pra gente manter um compromisso sério, fácil não seria. Fácil não seria, já tinha essa expectativa. Já tinha expectativa. Porque você lutou bastante tempo para chegar nesse ponto. Eu sempre acompanhei, vereador, né? Sempre acompanhando aí, mesmo, né? Foi a quarta eleição, né, que eu disputei. E sempre assim, mesmo não. Quando você faz parte de um grupo, às vezes você participa, lógico, a intenção é chegar. Se não chegar, mas o que valeu também é que você está com os companheiros que tive, a gente acompanhando os trabalhos, assim, sempre ligado aí na política, né? E como é, eu não sei, a distância assim, parece que a política de Guaxupé tá tão tranquila, Léo, o que que tá acontecendo? Ou é porque ela teve muito agitada no mandato anterior e a gente não tá vendo essa agitação? Rapaz, eu acho assim que em Guaxupé, com toda a situação financeira que o país está vivendo, essa situação, infelizmente, as corrupções, né? Desses políticos que tá essa lista, enorme lista aí. E então o que é o primeiro a ser afetado é o município, com certeza, né? Que começa lá em Brasília, atinge o estado e o município, então é o menor e o mais, né? É o primeiro. Então, Guaxupé, eu como líder do prefeito também, eu acho assim que graças a Deus, Guaxupé, com toda a situação aí financeira, repetindo mais as dificuldades, e hoje eu tenho que parabenizar o prefeito aí pela administração séria, né? Aplicação do dinheiro séria com todo o seu secretariado, né? Que vem aplicando. Eu acho assim, ruim, mas não pela situação do país. Então falta muitas coisas, mas não, lógico, assim, tem, né? Tem problemas, óbvio que tem, todas as cidades têm, mas a gente não vê assim burburinho político. Eu acho que em Brasília o trem tá tão feio, né? Tá tão sujo que até acaba a gente esquecendo um pouquinho da nossa cidade, né? Para falar de política, por exemplo, eu faço algumas enquetes durante a semana aqui, o pessoal de Guaxupé que reclama sempre é da saúde. E isso faz 8 anos que eu faço o Expresso, por exemplo, e as reclamações sempre são saúde. Quer dizer, é algo difícil de solucionar, né? Então, é difícil, mas o secretariado, o prefeito, né? Inclusive, a gente recebeu já, que a Câmara está de recesso, né? Mas a gente já recebeu um projeto para votar aí de urgência. Vamos ter uma extraordinária. Está voltando, né? O consórcio Cislago, né? O convênio Cislago, né? Com o convênio Cislago, para dar uma amenizada na situação. Tenho certeza que vai ajudar muito, né? Talvez resolver 100% realmente é difícil, mas vai amenizar um pouco a situação da saúde. O pessoal procura você mais por isso, pela saúde, Léo? vereador, acho... quando vão procurar o vereador Léo Moraes, é para reclamar alguma coisa sobre saúde? Eu acho que, assim, eu sinceramente, não, é lógico, o pessoal pede, mas eu recebo mais elogios, às vezes, pela situação que conseguiu resolver, que o povo também, quem acompanha, sabe a situação, né, que a gente está vivendo aí, em geral, quem acompanha, eu tenho recebido, sim, às vezes você recebe algumas críticas, algumas reclamações, mas, sinceramente, eu não sei se o pessoal sabe, como eu, como líder do prefeito, tudo, né, da situação, se eles amenizam, assim, e evitam, mas para mim eu não tenho tido muitas reclamações, assim, pela situação que a gente sabe que o país enfrenta, a dificuldade que enfrenta, o pessoal tem reconhecido que tá vendo o esforço do pessoal, dos secretários, né, na saúde, mesmo sem condições, às vezes, falta de medicamentos que o Estado que o recompõe, reclama, né? Mas estão vendo que o pessoal está fazendo aí esforço para tentar solucionar. É o que o pessoal reclama mais, é isso, né? Falta de medicamentos na farmácia, exames que demoram muito, né? Isso. Para serem agendados, para serem marcados, é o que o pessoal mais reclama, né? Isso em Guaxupé, aqui em Guaranésia, em Arceburgo, em todas as cidades, e a gente não vê solução tão fácil, infelizmente. Então, a secretária, no caso, a Elina, né, conseguiu com o FMG uma parceria, né, que deu uma amenizada na situação, foram feitas mais de 200 pequenos procedimentos, né, com o pessoal, com os médicos acompanhando, com a equipe que foi enviada de Belo Horizonte, da UFMG. Foi um mutirão, né? Foi um mutirão, foram dois mutirões, né? E nos dois foram feitos mais de 200 pequenas cirurgias, né? E em mais de quase 150 pessoas. Então, já deu uma amenizada, né? E o pessoal tem corrido, tem aí aquele velho de tata. E os vereadores, têm trabalhado para buscar recursos para Guaxupé? Tem viajado bastante os vereadores? Não, tô tem, tranquilo, mas agora o negócio de diária lá ficou. Eu acho que tá arrochado, né? Não, é sério, né? Até o pessoal, a gente teve algumas críticas de quem não acompanhou o projeto, falando que os vereadores estariam apoiando a farra das diárias, mas é totalmente, eu acho que quem viu o projeto não apoiando, né? A gente não tá nunca apoiando farra de diárias, como levou o nome das viagens, né? Mas nós tava, foi um regulamento, né? Até que não tinha, né? Então tava livre, pessoal, foram feitos o regulamento, se precisar de viagem, tem que ser agendado, no mínimo uma semana antes aí, né? 5 dias úteis agendada essa viagem, o motivo, a aprovação do presidente, né? O motivo da viagem, o porquê que a viagem, e também as diárias, que eram um valor bem superior, né? Foram feitas aí cotações em hotéis, né? E apresentado para o promotor tudo certinho, cotações de hotéis, de restaurante, para chegar aonde teria que ser, então diminuiu bastante o valor, né? R$205 para cidades de até 500 mil habitantes, é esse o valor? Isso, acho que varia aí de R$105, né? Vai até 378, que é a capital de algumas capitais. Aqui, E Brasília, que chega a ser 400 por R$ 485. Isso, caso necessite de pousar tudo. Se não pousar numa via. Bom, Brasília, lógico, não tem como você ir. Eu, como trabalho com caminhão, já fui e voltei em Brasília. Isso que eu ia questionar você se esses valores estão dentro da nossa realidade. Eu sinceramente, eu votei sim favorável ao regulamento, né? Sim. Mas pretendo assim de viajar, se Deus quiser, com meus recursos próprios, né? Sem usar as diárias, que jamais quero, né? Às vezes por coisa aí que eu acho desnecessário. Sinceramente, falar sério para você, uma diária de um caminhoneiro, eu que sou da área, R$45, tem firma que às vezes até menos. Então, aí você imagina, pô, eu como caminhoneiro, acostumado a comer marmitec aí, mesmo sendo proprietário, às vezes na correria, que eles comiam marmitec, imposto, coisa, eu sinceramente, pousar no caminhão ou rodar à noite aí, então eu sinceramente, eu acho muito dinheiro. Acho sim. Então eu pretendo aí, se precisar, vou viajar com os meus recursos próprios e, se Deus quiser, sem necessitar desses valores aí. Mas para quem às vezes precisa, né? Essa foram cotadas em hotéis, restaurantes, tudo. Mas nisso também não está incluso só almoço, janta ou pouso. Isso aí tem, às vezes, se o cara for usar um táxi, né? Ele precisar de um táxi, ele for viajar de ônibus, tem. Então, isso cai tudo dentro desse valor também. Ele apresenta a nota e se ele não gastar aquele valor, ele devolve o dinheiro para a Câmara, ou não? Isso. Ele é. Eu espero que os meus companheiros façam isso, né? Isso devolva, sim. Né? A expectativa é essa, pelo menos. A expectativa é essa, pelo menos, né? Ô Léo, você está envolvido também na Câmara, você faz parte de duas comissões, né? Isso. Da Justiça e Redação, né? Isso. E de segurança também. Segurança pública. Segurança também, algo que a população de Guaxupé clama por melhorias há muito tempo, apesar que parece que houve um aperto da Polícia Militar de Guaxupé, da Polícia Civil, um trabalho, né? Eu tenho que parabenizar, né? Minimizar, mas mesmo assim a gente ainda tem esses problemas. É outro grande problema que o Jardim tem que enfrentar, né? Tem, vem enfrentando. E isso já, a Guarda Municipal tá saindo, certo? Tá, isso não, já tá tudo certo aí, com pessoas técnicas, né? Que eles arrumaram aí da formação da Guarda Municipal. Eu creio que nos próximos 6 meses, inclusive, já tem um local da Guarda Municipal, que é no antigo presídio, onde era o semiaberto, que vai ser usado aí para o trânsito, segurança pública, e tem o outro work que vai para lá também. Então, já foram feita a troca. Então, segurança pública, o prefeito tem investido também, que tanto é que a Guarda Municipal vai sair do papel, né? Tanta polêmica, agora vai sair. Isso era coisa do primeiro mandato, infelizmente. O Jarbinhas pagou caro por isso, mas já era, infelizmente, algum cidadão aí, houve esse transtorno todo e não tem a Guarda Municipal hoje, mas pelo prefeito já teria, no primeiro mandato, teria saído a Guarda Municipal. Que vai ajudar bastante. Que vai dar uma amenizada, né? Eu tenho que parabenizar aí o Major Afrânio, né? Que tem feito um belíssimo trabalho junto com toda a sua equipe, Dr. Marcos, né? Com todo o pessoal da Civil também, que tem feito um conjunto aí, tem trabalhado para tentar, né? Que infelizmente a situação é crítica, sempre tem um menor no meio, sempre tem drogas, né? Então, geralmente. Geral, né? Não, 99% das ocorrências tem envolvimento com droga, né? Tem a droga, infelizmente. Às vezes a pessoa pega ali, então é infelizmente o que tá acontecendo aí nessa situação aí. Drogas, né? O Vicente, lá da ABB, tá te mandando um abraço, manda um abraço aí pro Léo Moraes. A Roberta Kelly de Guaxupé está parabenizando você, disse que trabalhou junto com você na campanha, que é uma pessoa maravilhosa, né? Opa, agradecer esse pessoal aí, Vicente, a Roberta, né? Obrigado mesmo. E igual estou te falando, esse pessoal, sempre os que me apoiaram, tem chegado aí e parabenizado. A gente fica contente de estar conseguindo, pelo menos tentando, né? Atender esse pessoal. Jaque também está mandando um abraço. Obrigado, Jaque. Admiro demais, Léo. Ah, o Jota Santos também está te mandando um abraço. Grande Jota Santos. Jota é parceiro. Admiro demais o Léo, é trabalhador, né? Trabalha muito. Léo Moraes, está dizendo aqui o nosso amigo Jota Santos. Obrigado, Jota. Marcelo Lima também, né? Trabalhou tanto tempo aqui na pasta dele também. Está ouvindo e está te mandando esse abraço. Recentemente foi aprovado na Câmara de Guaxupé também um projeto que estipula o prazo de 15 dias para o Poder Executivo, né, responder às indicações, os ofícios que os nobres edis mandam lá para o executivo. Jarbinho não ouvia vocês lá? Ouve, sempre ouviu. Não é só eu. O Jarbinho, o que que ele fez? Quando terminou as eleições, em dezembro, ele convocou todo mundo para participar de uma reunião, mesmo antes de assumir em janeiro. Ele abriu as portas do seu gabinete, da prefeitura, com todos os secretários, certo? Não foi só comigo, convocou todos os 3 vereadores e abriu as portas para todos. Então, eu não tenho assim, às vezes o vereador que espera, pedir para o líder do prefeito. Então, não só o líder tem acesso ao prefeito, a todos os secretariados, como todos os vereadores, ele abriu as portas para todos. Então, só não procura ele quem não quer. Mas todos os 3 vereadores têm portas abertas no gabinete do prefeito. Então, você acha que isso aqui é um projeto desnecessário? Não precisava disso? Desnecessário, porque veja bem, eu tenho, acho que das 4 indicações que eu passei foram todas atendidas, que era o asfalto ali no Alvorada, né? Algumas ruas que faltavam, o asfalto no Aroeira 3, né? Foi atendido, sucatas, veículos sucateados que causava sujeiras, né? E uns transtornos aí, às vezes andarilhos usavam aqueles carros à noite, tudo, né? Foco de dengue, época de chuva aí, aqueles carros, né? Então aí, ficou maravilha, as avenidas livres, né? O perigo também de acidente, de um motoqueiro, um próprio carro, às vezes à noite ali, vê aquele carro sucateado, né? Tudo estacionado nas vias públicas, né? Foram retirados, a lei agora que não pode, né? Então, um carro considerado sem condições de rodar, ele não pode ficar estacionado em vias públicas. Animais de grandes portes também, que é um transtorno. Eu mesmo já tive dois acidentes gravíssimos, né? Inclusive, na época eu estava na Pássaro da Ilha, com animais, esses animais que ficam na cidade e à noite eles vão para a pista, principalmente em época de os capins estão mais verdes, né? Eles procuram a pista. Então, esses animais também foi criada a lei, né, para ser recolhidos. Que infelizmente depois quando acontece um acidente, tem uma vítima, às vezes chega uma vítima fatal ou um dano em veículo, você não acha o dono mais. É. Mas quando tá lá, se alguém mexer, aparece o dono, né? Então, e agora esses animais estão sendo levados ali para do lado do presídio, né? Com segurança, com multa, se o cara não recolher depois. Isso aí, então, foi, eu achei uma ótima empresa também. Terceirizada que é uma empresa fazendo, terceirizada, né? Não tem jeito de você mandar essa empresa terceirizada para vir recolher quatro cavalos que andam pelas ruas aqui de Guaranésia, não? Aqui é só quatro? Tá fácil. Tá fácil, não tá difícil, porque faz tempo que faz eles andam e ninguém resolve. Não. Ó, o Pedro Marcelino quer saber o seguinte, sobre o projeto para canalizar o rio da Vila Progresso. Como é que está andando? Então, hoje, inclusive, tem uma... agora, às 2 horas, né, o pessoal vão estar na Vila Progresso com a limpeza do rio, com empresários que acho que já está sendo contratado já para fazer a limpeza, né? Tem projetos ali para a Vila Progresso, sim. Só que é um projeto grande que ali é uma causa que há muitos anos atrás, né? Foram bairros próximo ao rio que hoje tá sobrando aí para as atuais administrações e vai ser pro resto da vida. Então, agora, não, assim, mas não que vai ter problema pro resto da vida, mas que seriam bairros que não poderiam ter sido aprovados aí há muitos anos atrás. Mas agora, que é uma grande situação aí que nós temos trabalhado e pedido sempre, né? O prefeito também estão tomando providência, sim. Tá, inclusive hoje na Vila Progresso, não, é na Vila Progresso ou na Vila Conceição? Me desculpa, agora me falhou a memória aqui, mas já tem aí uma reunião agora 2 horas com o pessoal, tá? Realmente a respeito do rio também. Que bacana, então a gente espera que foi a Vila Progresso, foi a que sofreu bastante no começo desse ano, né? A gente justamente correu por causa disso, né? Infelizmente. Boa tarde, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Léo, pro Jean, pra família toda, pro Sandro Navarro, pro Antônio Cláudio, a Regiane Silva, o Carlos Silva. Tá mandando um abraço aqui. Obrigado, Regiane, Carlos Silva, obrigado a todos. Deixa eu ver quem mais tá mandando abraços aqui. Éder também tá mandando um abraço aqui. Obrigado, valeu, Éder, tudo de bom, viu? Acho que o Cantarelli também tá mandando abraço. Cantarelli, grande Cantarelli, hein? Um abraço. Companheiro também, artista. Ô Léo, a gente tem mais coisas para falar sobre a política de Guaxupé, mas a gente precisa de falar também da festa do caminhoneiro. Vou fazer um intervalo pra gente falar da festa do caminhoneiro, até para liberar você, que eu sei que você é um dos principais. Não, tranquilo, da hoje organização. Fica até as 5 da tarde. Já trazia um pouco para resolver o que tinha de resolver, tá tranquilo. Então, pra gente fechar essa questão aqui da política, quando da campanha, o vereador ele vai atrás do voto. Isso. E agora, depois de eleito, vocês vão atrás dos eleitores para saber dos problemas dos eleitores? Vocês visitam os eleitores ou não? Quando? Esperam os eleitores nos gabinetes? Quando possível, né? A gente eu tenho passado o meu contato para todos, né? Acho que a maioria que me conhece tem o meu contato, sabe onde encontrar. Tô na Câmara, passo na Câmara todos os dias, vou, né, fazer os serviços bancários, alguma coisa assim, tento parar, conversar com todo o pessoal. Então, é lógico, a gente tem que agradecer de que agora eu não sou vereador só dos meus eleitores, sou vereador de 52 mil habitantes, que é Guaxupé, né? Então, sinceramente, tem que agradecer de coração. E se você, é lógico, tem aqueles que trabalharam pedindo, você que consegue saber, mas se a gente conseguisse saber quem votou e poder dar um abraço em cada um, e mesmo aqueles que queriam votar, mas vereador é difícil, são mais de 140 candidatos. Então, às vezes a pessoa quer votar em você, ela tem um parente, ou tem um amigo, ou um vizinho, mas ela fica na torcida. Eu tenho certeza que aqueles que não puderam, né, não, que tinham compromisso com alguém que não tinha como votar em mim, a torcida foi enorme, viu? Então eu tenho que abraçar cada um desses. E lógico, se pudesse, né, mas eu sou vereador de todos, independente, eu votei no fulano, mas no companheiro ali e tal, mas às vezes você tem certeza PT, mas sou vereador dele, então quero, né, representar esse pessoal aí e deixar mais assim, infelizmente eu não sei sair procurando a todos, né, mas pode pedir meu contato, tô na firma, pode ligar na firma, nunca neguei do pessoal passar meu contato para ninguém, né, ou pode me procurar, que tô à disposição aí de todos. Como representante, né, do povo do mesmo. Do povo, dos 52 mil habitantes. Léo, te conheço há muito tempo, sei que você sempre teve essa preocupação de ajudar o próximo, ter um coração gigante, o Léo Moraes, agora como vereador você se esbarra em muita burocracia, ficou mais difícil de ajudar, de ser solidário com o próximo, sendo vereador, porque aí surgem as burocracias, tem as rivalidades políticas, de repente você pode fazer alguma coisa que algum vereador acha que aquilo lá, o que o Léo está fazendo é compra de voto, ou ele está interessado. Ficou mais difícil ser solidário como vereador? Realmente é mais difícil. E é porque você, de repente, você pode ser flagrado ou uma pegadinha. E coisa que eu faço assim, não é de agora, né, que assumi em janeiro, nós estamos no mês 7, né, ainda, não é de agora, todo quem me conhece sabe que há mais de 20 anos aí trabalhando como voluntário em eventos, campanhas, né, então nunca tive essa intenção, que você me ajudar, a Pássaro da Ilha, né, vocês me ajudaram demais na época da campanha do Rio de Janeiro. Então, eu vou buscar voto no Rio de Janeiro. Então, a intenção nunca foi naquela época da região serrana, né? O João, os filhos, a família me ajudou muito, e os companheiros, Pássaro da Ilha, doutor, estão todos, né, que ajudaram, que a gente foi com a carreta com 27 toneladas para a região serrana do Rio naquela época. Mariana, né, na tragédia de Mariana. Então, nunca foi essa intenção de buscar votos, mas como vereador, de repente você sabe que tem uma família às vezes que necessita, né, quantas vezes, né, antes de ser vereador, ajudava. Agora, você não pode, se eu chegar com a cesta básica aí para uma família e de repente ser filmado ou fragado, né, tá comprando votos, então tá fazendo um papel difícil. Que não é mais difícil, né? Acabou deixando o Léo solidário. Vai ficar um pouquinho às esquecido, vezes, vai ser mais agora o Léo político. A mesmo. Família, então, né? O Jones, né? A família tem assumido, né? Citou eu, né? Mas ali em casa, acho que a gente sempre fomos muito solidário. Então, ele, lógico, sempre ajudando. Só que pode ter certeza que eu sou um cidadão comum. Então, você pode ter certeza. Eu jogo pros seus filhos, Jones, resolve isso pra nós e vai lá ver o que é não o vereador Léo Moraes. Mas, né? Mas independente mas a família, disso, né? Você pode ter certeza, população de Guaxupé, onde o lugar que eu tiver, independente de política. Ninguém vai passar, eu não vou ver ninguém sofrendo na minha frente sem estender a mão. Então isso é impulso, isso é. Faz parte de vocês. Princípio, né? Nosso de ajudar o próximo, independente de política. Eu sei disso porque eu conheço há bastante tempo, sei que aqui não tem essa conversinha. Não tem. José dos Santos, acho que é do Santos Nascimento, ele colocou um S aqui. Manda um abraço aí, Antônio Cláudio, pro Léo Moraes, pro pessoal que tá ouvindo aqui em casa também. A Valéria, um abraço aí pra toda a família, hein? Carla, valeu. Rosa, Camila, enfim, todo mundo que tá ouvindo lá o obrigado programa. Obrigado mesmo, um abraço pra eles também, pra toda a família. Ele falou que é o popular Zé Preto. Zé Preto. Um abraço, obrigado José. Mesmo. Vamos fazer um intervalo em comercial e eu volto na sequência aí sim pra gente falar da 33ª Festa dos Caminhoneiros, que acontece amanhã em Guaxupé. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque, está no Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, recebendo aqui agora a participação do Claudinho, meu xará Claudinho aqui, Antônio Cláudio, é de um vereador assim que a gente precisa aqui em Guaranésia, tá dizendo Claudinho. Ô Claudinho, obrigado, espera aí com certeza poder estar realmente, tem grandes parceiros aqui em Guaranésia também, amigos aí, né, vereadores e companheiros também. Um abraço, tá? É o Cláudio Donizete, né? Valeu, o famoso Claudinho. É o xará teu do Cláudio, Donizete meu, tá cara. Vendo, que bacana. Ô Léo, vamos falar então da 33ª Festa dos Caminhoneiros, acontece amanhã em Guaxupé. 33ª, você já tá nessa festa há quanto tempo, Léo? Olha, na frente aí são desde a 27ª, né? São 6 anos agora. 6 anos. E, mas mesmo antes, quando eu não tava, né? Sempre trabalhei em parceria junto com o Wilson também, com o Laércio, com o pessoal que eu já vi. Então, já aí, acho que lá da 24ª, por aí, eu já tava colaborando, já tá prestando meio, um pouquinho de serviço também junto, que é bem corrido, né, no dia. E todos os anos a gente sempre anuncia que até faz flashes no sábado. Esse ano a gente não vai ter o sábado. O que que aconteceu? Então, essa festa... ela sempre foi ela lá do começo, né, do o saudoso Carlinhos Bonfim, o saudoso, né, popular, que era conhecido como Tonho Louco, o Marconi, né, lá do Espeto Mineiro, o Wilson Aguiar, então, o João Bufone, um pessoal que fundaram, né, lá nas primeiras festas e acompanhava, sempre assim, não tinha, era para montar tudo ali o recinto da festa, então, eles fizeram a festa voltada junto com a festa, para ajudar a festa de Nossa Senhora Aparecida, que tinha a festa em agosto, né? Acho que era a Assunção de Nossa Senhora, né? Então tinha a festa, e essa festa, então, eles já faziam para levar recursos ali para a festa de Nossa Senhora Aparecida. Depois teve uma separação que aí mudou os calendários da festa, tudo não coincidia mais, então. E fazia no domingo, né? E nós tentamos, para ver se, como tem toda uma estrutura para montar, fazer mais dias, já que a estrutura estava montada, para tentar captar mais recursos, para bancar toda a estrutura de montagem, que é segurança, banheiros químicos, tudo, né? Tudo. Show, som, palco, então acaba tendo divulgação, alto, né? Cara, né? Tudo. Né? E nós fizemos aí na 26ª. Né, ajudando a duas entidades, que era a Luz da Vida e a DG. Então sempre a gente procura ajudar alguma entidade, e só que o gasto acaba dando um gasto alto para você manter. Às vezes chegamos a fazer até sexta, sábado e no domingo. Mas não foi na sexta e no sábado. No sábado, os caminhoneiros gostam de participar, fica tudo na correria ali, preparando o seu caminhão, dando daquela embelezada no caminhão para no domingo. Né? Então no sábado não teve participar. Não teve muito assim. Sucesso também no sábado, né? Até sempre eu comento, na época, acho que foi na 24ª ou 5ª, né? Que o Wilson, o pessoal, trouxeram Pedro Benz é da Estrada com toda a banda, né? Pedro Benz é da Estrada e banda mexicana, um showzaço. Tinha 100 e poucas pessoas, que showzaço mesmo, né? Eu tava lá trabalhando, ajudando também. Então, nunca teve muito sucesso assim, igual a gente esperava. Vamos ver agora se o pessoal pedir, talvez, né, se eu tiver ou se eu não tiver na frente, mas estiver ajudando, pra gente voltar a fazer no sábado. Mas, por enquanto, assim, não teve muita a reclamação. Aceitação não foi grande, então espera, vai ser só domingo mesmo. Só domingo, que o pega fogo mesmo ali é no domingo, né? O pessoal vem pra missa de manhã e já fica, e depois alguns acompanham a procissão, outros ficam no próprio recinto, igual esse ano mesmo, já aproveitando que, né, que tá tem Ângelo e Léo ali logo após a missa, né? Agradecer aí o Carlos Silva que tá lá ouvindo, que é um parceiro também de muitos anos, mesmo antes de eu estar na frente, o Carlos Silva, o Jota, nesse pessoal também sempre. O Jota é arroz de festa, né? O Jota falou que é festa, ele tá, né? Pode ser dos caminhoneiros. Tá junto, né? Das pulgas, ele tá. Companheiro, né? Sempre ajuda. O Carlos Silva também, um grande parceiro, né? Então, a gente tem os outros locutores também, a gente pede que o pessoal vá, mas por quê? Não é porque só a gente, não. A gente quer que o pessoal venha também, que acaba sobrando, o pessoal já acostumou, liga pra gente, né? Mas tem aí os companheiros de rádio também, que queiram juntar aí pra nos ajudar, que às vezes, né? Vai ter a mesa agora também, a festa da catedral, a gente tá precisando de pessoal para estar ajudando, locutores, viu? Então tá intimada. Acho que o Jota que quer que muda pro sábado, porque faz programa no domingo, né? Amanhã vai ter folga, né? Amanhã vai agradecer já, viu? A pasta da ilha, que sempre aí libera o Jota, o Carlos Silva, né? Faz aí um aperto aí na escala lá, e libera. Né? Amanhã vão estar os dois por lá. E vai começar às 9 da manhã a procissão. Vai ter a missa antes? Amanhã tem a procissão, como é que é? Amanhã tem a missa no Parque de Exposições às 9 horas, né? Então a gente pede o pessoal aí que. Lógico que tem uns que às vezes o caminhão fica mais, então já chegar pra gente, graças a Deus, a missa também tem sido um sucesso, né? Padre Reginaldo, que nos apoia, o grande Padre Reginaldo, faz uma belíssima uma missa. Tem um grupo, acho que é São Brás, se não me engano, o pessoal faz uns cânticos de ritmo sertanejo, muito bonito, legal, também, né? Então tem o Marcelo, que é lá de Passos, ele vem com a família, né? Que é da cooperativa dos caminhoneiros, lá de Passos, já ligou ontem, ô Léo, então tem gente de longe que vem ali para acompanhar a missa no Parque de Exposições. Então, não só os caminhoneiros, né? Toda a região a gente convida aí o pessoal que querer ir à missa, acompanhar a missa no Parque de Exposições amanhã, a partir das 9 da manhã. Aí, logo após a missa, a gente sai com a procissão, né? Ela vai sair, para quem conhece bem ali no Guaxupé, sair no sentido Santa Cruz, no mesmo itinerário do ano passado, a gente desce na Felipe Dias Eitunes, chegando no posto Ilha Bela, ali a gente sobe a Dona Floriana e assim por diante, e retornando, né, fazendo a bênção dos veículos, vai ser ali em frente, na praça ali em frente, o posto Maga, próximo à exportadora, né, e a gente retorna pro Parque de Exposições e com shows, né? Música ao vivo, amanhã Ângelo Léo vai estar com a gente, né? Isso, shows Ângelo regionais. Léo já não é, já saiu do nível regional, né? Já de Mococa, né? Como faz, tá, mas muito são, sucesso, o pessoal gosta de São demais Paulo, aqui, né, na região nossa, né? Eles tiverem em Brasília e estão sempre aí fazendo shows longe, então, mas consegui com o Ângelo, que vai estar com a gente amanhã aí a partir das 11 da manhã com o Ângelo Léo. Carlos Silva, né? Vai estar por lá, já com shows. Mas aí tem um almoço. Aí chega, da chegada da procissão, tem um almoço, né? Esse ano, quem tá tocando toda a praça de alimentação é a PAI e a ADG, com seus voluntários, que conseguiram correr também atrás aí, vai estar fazendo um belíssimo almoço amanhã, arroz, tutu, pernil, macarronada e uma salada de batata acompanhando. É o cardápio, hein? É imperdível esse cardápio. Isso faz direto, muito bom. A comida super, né, aciada, o pessoal super bem treinado. Então a gente convida todo mundo para estar almoçando junto lá. Esse almoço é em prol da PAI e da ADG. O serviço de PAI é completo. Compra na hora lá? Compra na hora, R$15, viu? Certo. O prato, quem queira levar o Marmitex também, vai ter Marmitex. Pode passar, pegar o Marmitex e levar também. Então, vocês têm ideia de quantos caminhoneiros vão participar amanhã? Olha, já faz, já acho que pelo terceiro ano aí, ou mais, né, que vem sempre a média de 350, faz tempo, a gente já chegou a 420 caminhões, né? Então essa média aí a gente espera aí uns 400 caminhões amanhã aí, com toda essa dificuldade do diesel caro, né? Alguns estão carregados, mas se o caminhão tiver carregado, gente, é caminhoneiro, vai lá, né? É caminhoneiro, evento, não, né? O meu caminhão tá carregado, eu não vou, mas vai lá pro evento, né? E se não for caminhão também, vai lá pro evento junto com a gente, que a PAI divulgou bastante nas redes sociais, a ADG, né? Então tá todo mundo convidado a participar desse almoço. E o sorteio de brindes, que sim, que é só pros caminhões. A entrada franca, viu, lá no parque, com shows, tudo. É bom lembrar, né? Aí eu acho que creio que a partir das 12 horas já tem almoço, shows. Aí na chegada da procissão, a gente recebe os caminhoneiros e a gente sai, né, colhendo brindes aí com as empresas nas cidades. E tem esse sorteio, os caminhoneiros passam na procissão, a gente fica num ponto da cidade entregando os cupons para os caminhoneiros que estão na procissão. Aí eles participam dos brindes que a gente arrecadou, tem vários brindes lá. Tá? Agradecer também esse pessoal que doou. Tem até um carrinho de pedreiro lá, viu? Às vezes só falta o caminhoneiro, o cara trabalhar depois para carregar areia, cimento, concreto. O diesel está muito caro, a gente conseguiu um carrinho de pedreiro já de brinde também. Mudar de profissão, né? tudo voluntário, cara. Você vê a aceitação que tem na cidade, na região, essa festa do caminhoneiro, acho que por isso que motiva a fazer. Claro, o pessoal tem uma boa vontade com a organização, enfim, é uma festa bacana. É porque não são só caminhoneiros de Guaxupé, né? Não, vem de toda a região, a gente divulga essa festa aí, inclusive, a gente mandou Globo Rural, a gente mandou cartaz, né? A Pássaro da Ilha, eu não tenho mais palavra para agradecer o apoio de vocês, principalmente quando está voltada para alguma entidade, em benefício de alguma igreja. Vocês, né, foram sempre liberal aí para essa parte. Obrigado mesmo a toda a diretoria, a vocês da Pastor Aile, que são grandes parceiros, né? E continuaremos sendo, com certeza, na próxima semana, inclusive no próximo sábado, que vai ser dia 5, né? Isso. Tá agendado a entrevista com o presidente da APAI, que a APAI tá passando por sérias dificuldades em Guaxupé. Ah, o Elson, sim, o Elson, né? Vai estar por aqui, tá, conversando com a gente, e o evento de amanhã, então, para quem sente a necessidade de ajudar a APAI, tem uma oportunidade, né? Isso, se não quer ficar lá na festa, vai lá, passa lá, pega a Marmitex. Toma uma latinha lá, tranquilo. Uma cerveja, né? Vai estar ajudando a APAI. Leva, tem parquinhos, né? O parquinho para as crianças e tal, e tem sorvetes, né? Esse pessoal que tá aqui, eles montaram a praça de alimentação, tá ajudando também a PAI. Então, tudo que for consumido ali, né? Evento família, o evento certo. É o evento, né? Eu não sei, durante a semana isso, né? É a festa dos caminhoneiros, mas não é só para os caminhoneiros e para a família dos caminhoneiros. É um evento para todos, né? Homenagearem os caminhoneiros. Então, eu sempre gosto de sacar muito isso, igual eu toquei agora há pouco aí, quando veio o pessoal, né, da comissão, trouxeram Pedro Bentes, é da Estrada. E por um comentário, foi uma pessoa que chegou e falou: minha filha queria ir lá, mas festa de caminhoneira, só homens, né? Pelo amor de Deus, é festa de família, então vai toda a família. Então sempre eu destaco isso aí, e lembro dessa pessoa que comentou comigo que não foi no show do Pedro Benz, é da Estrada, pensando que tinha bagunça, pingaiada, só caminhoneiro, só homens, né? Então não, é uma festa familiar, vem muita gente com família, inclusive você tem o Marcelo lá de Passo, que traz a mãe com a família, minha mãe dele com as famílias, né? Vem o momento dos caminhoneiros, se unirem, né? Porque geralmente o pessoal, todos são caminhoneiros, mas cada um tá para um canto do Brasil, né? Isso. É hora do pessoal juntar. E quem não é caminhoneiro, é hora de ir lá para homenagear, né? Esses profissionais aí que carregam o Brasil nas costas. Então, né? Amanhã nós temos a presença confirmada aí já de deputado estadual, deputado federal. Tem confirmado 3 deputados já que vão marcar presença. Confirmaram presença. A gente vai estar, né? Eu quero estar passando para aí para levar a nossa voz em Brasília, junto com os companheiros, né? Desde lá em Brasília também, que já cobrei. Então, agora há pouco estava vindo mesmo uma situação que nós sofremos muito aqui em Guaxupé, os caminhoneiros sabem, esse trevo da Vime que ficou, tem um top ali, né? Na entrada ali, que então ele já é curvando com o top. Então, tem um caminhão quebrado lá. Toda semana é 1, 2 caminhões, carreta, que o cara chega ali, não consegue subir e acaba estourando uma ponta de eixo, quebrando ali, interditando o trânsito. Então, eu já agendei, falei, amanhã vamos cobrar um deputado aí para ver com a gente ali, como não é caso, né? O pessoal às vezes vê na prefeitura, mas não é na prefeitura, que ali é o DR, né? Então, tem uma situação complicada no trevo ali, e pra gente, mas depende do pessoal do DR, não depende da prefeitura, né? Então, vão estar cobrando amanhã também dos deputados, para eles que nos ajude, né? Que o prefeito também tem cobrado sempre, para que nos ajude aí, certo? Então... Amanhã, então... 33ª Festa dos Caminhoneiros, a partir das 9 horas da manhã. 9 da manhã tem a missa, celebrada pelo padre Reginaldo, que o padre vai estar até na correria aí, que houve imprevisto, e vai estar celebrando uma missa, já chegar, e falou, vou chegar chegando, hein? Deixa tudo preparado, o padre Reginaldo vai estar celebrando a missa, e logo após a missa, né, já a gente já libera o serviço de bar completo ali, com shows, né? Espetinho, vai estar uma delícia. Então, tudo em prol da PAI e da ADG. Parque de exposições, entrada franca. Entrada franca. E, Antônio Cláudio, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para agradecer todas as empresas, que depois a gente vai estar mandando uma carta para as empresas que doaram brindes e as que nos ajudaram financeiramente também para montagem. Então, toda essa estrutura, né, da montagem foram empresas privadas que ajudaram a gente. Quero agradecer também ao prefeito que a gente tinha uma promessa, onde vai ficar uma imagem de São Cristóvão ali na praça dos imigrantes ali, próximo da exportadora. Foi feito lá, até onde a prefeitura pôde nos ajudar, ela ajudou, mas como vai ser para a imagem, aí brecou, porque o estado é laico, né? Não pode, a prefeitura não pode mais agradecer, inclusive o Jarbinhas, que doou, falou, não, aqui já não é o prefeito, eu vou ajudar também, fez doação, e as empresas que depois a gente vai estar agradecendo, onde vai ser feito ali um de vidro, acompanhando um pedregal que tem na coisa, vai ficar muito bonito. E então, esse está sendo custeado também, esses vidros, com patrocinadores que nos ajudaram, a montagem, som, palco, shows, instalação completa, companheiros químicos, né? Foram empresas privadas que nos ajudou financeiramente também, cartazes, tudo, essas empresas que nos ajudou aí financeiramente pra gente montar a estrutura, então. Que não tudo, são, né? Poucas, né? Que não são poucas, né? Com toda a documentação e então, seguranças, são vários gastos, altos, depois, né? A gente presta conta, né? Para essas empresas, o que onde foi aplicado, o que eles nos ajudaram. Então, graças a Deus, a gente conseguiu fazer isso tudo aí com essas empresas, né? Sem tirar nada assim entregar de graça, assim, tudinho, a montagem e convidando o pessoal, né? A gente espera que o pessoal abraça essa causa aí. Então, tudo de graça para as entidades, para a PAI e para a ADG. Aí, quero deixar o convite mais uma vez a todos. Ah, e lembrando também, a gente faz aí umas camisetas, né? É uma camiseta muito bonita. Então, o pessoal para participar, para ajudar também o pessoal que adquirir a sua camiseta, tá ajudando a gente na estrutura, na montagem também toda. Vai ser vendida amanhã lá, Léo? É, tá sendo vendida hoje já, né? É. Quem quiser pode procurar na Paulinésia ou ligar pra gente no 3518-37, a gente tá lá preparando as coisas. E tem algumas, de não são muitas camisetas, mas ainda tem ainda. Do número 6, 8, PP, então tem feminina, até o XGG. Tá louco? Então ainda tem algumas de resto, não tem muito não, mas a gente pede pro pessoal para adquirir, e se sobrar alguma coisa, vai estar vendendo na hora amanhã, antes da missa, né? Então, mas para garantir, procure hoje. Procure hoje, R$25 a camiseta, a camiseta, quem tá com essa camiseta, tá nos ajudando também, na montagem, na estrutura toda da festa, da montagem, ajudando a organização e ajudando também na imagem que a gente está preparando lá, né? Que vai ficar lá no posto também, então tá colaborando aí, quem tá adquirindo a sua camiseta também, então a gente pede aí, tem algumas ainda, pro pessoal não deixar que sobre, né? E nos ajudar. R$25 a camiseta, fica bonito na hora lá, tudo e colaborando com a gente. Então, quem tá com a camiseta da festa, tá colaborando também, tá ajudando. Jailson mandou uma pergunta aqui, perguntando se você sabe como é que vai ser o processo de seleção para a Guarda Municipal em Goiás. Isso já tá definido, Léo? Então, tá sendo técnico, eu não sei se é de Mogi Mirim, o pessoal que tá vindo, os técnicos, né? E depois tem sim um processo seletivo, treinamentos, né? Aí sim, eu não sei explicar totalmente, mas pode estar informando. Inclusive, na prefeitura, essa semana, né? Teve o Pra Já, né? Então, até citando, voltando aí na política, esse Pra Já, então essas indicações que o pessoal procura um vereador, às vezes vai ter a reunião ainda, vai esperar 15 dias para levar uma indicação pro prefeito, ele tem acesso agora na prefeitura para fazer direto pro secretariado todo, né? No Pra Já, através do aplicativo, né? O pessoal pode entrar no Play Store aí, Prefeitura Gospé, né? Isso. Prefeitura Gospé, baixa o aplicativo e dentro do aplicativo, dentro do Prefeitura Gospé, tem o Pra Já, tem lâmpada queimada, um buraco que tá atrapalhando na rua, ele pode fazer direto, então ele não precisa fazer isso pro vereador, que acaba, né? Às vezes tem vereador que espera 15 dias anotar no caderninho para depois levar uma indicação para ir pro prefeito, para ir dirigir até os secretários, né? Responder. Mais 15 dias, então ele pode fazer direto no Pra Já. A gente espera aí até que os vereadores diminua essas indicações, porque acaba tomando tempo. Aí um secretário vai chegar na prefeitura, né? Vai passar para os órgãos ali na prefeitura, vai direcionar essa indicação para o secretariado, seja da obras ou saúde, alguma coisa, sendo que tem acesso direto agora no Pra Já e fazer a sua indicação. E eu conversei com o Wesley, que é o diretor de TI lá da prefeitura de Goiás, ele falou que o prazo é 48 horas para responder. 48 horas para responder. 48 horas. Né? Se qualquer ouvinte de Goiás baixar esse aplicativo, fizer a reclamação ali, em 48 horas a prefeitura tem que responder. Eu tenho que parabenizar o Wesley. Não é um tiro no pé isso? Ele brincou comigo que não, que estava tudo estruturado para realmente responder. Foi espero que funcione. Antônio Claudio, que eu inclusive até comentei no começo dessa gestão, que eu converso com várias pessoas e tem um amigo meu que ele faz um programa desse. Então tem cidades que esse programa funcionou muito bem. Procurei a prefeitura, indiquei isso para eles, não sei se já estava nos planos deles, talvez já, pela rapidez já tá implantado, né? Mas é um aplicativo de celular, que mesmo jeito que eles mandam mensagem para você aqui, pode mandar uma solicitação direto, de tapa mural. Vai direto pro secretário, né? É um aplicativo pelo celular. Cai em cada departamento lá, então, cada secretaria. Então, acho que vai, né? População, né? Eu espero que isso aí diminua até o excesso de indicações com 180 dias de câmara, né? Tem mais de 300 indicações de vereadores, tem vereador que apresenta mais de 20 indicações numa sessão e coisa, tapar o buraco na rua tal. Não existe. Então tem todo um cronograma ali que a prefeitura faz, com máquinas, tudo no bairro. Então, né, já vai fazer aquele bairro. Então, liga no Obras, eu tenho esse acesso. Às vezes o vereador sabe que vai fazer o tapa-buracos ali, ele apresenta a indicação para depois se valorizar lá na frente, né? Isso. Então, né? Mas isso não quer. O cidadão pode me ligar também, né? Como se, dá uma força aqui, tá acontecendo isso aqui no meu bairro, dá uma força para mim. Então a gente tem toda a liberdade de, né? Isso aí, o prefeito reuniu e passou para todo, não só eu, mas todos os vereadores têm a liberdade de ligar no secretário de Obras ou de qual secretaria que seja, e falar direto, né? Você consegue vê isso pra mim, eu tenho um cronograma, então sempre eu tenho feito isso, o pessoal passa, isso aí tá programado para tal dia, tal semana, ou daqui, ou amanhã a gente vai estar, já aconteceu isso, né? Então é muito bom isso aí, essa liberdade de chegar. E tomara que as outras prefeituras copiem essa ideia. Léo, valeu pela tua participação, quero liberar você, porque ainda tem muito trabalho pela frente aí, né? Opa, grande abraço, obrigado, meu amigo. Jonathan, você também, muito obrigado. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.